Bota a mesa na calçada, que vamos fazer samba até o amanhecer. Deixa a viola tocar, que ela vai te dizer com quantas notas eu toco você. Sabe, tô te querendo, só me mande um sinal. Tô indo te buscar, tô indo te buscar, boiada de alfazema. E esse molejo que tu tem me movimenta, me faz bem. E esse molejo que tu tem me movimenta. Sabe que gosta do meu jeito exagerada. Seu olhar no meu forma um encruzilhada, onde tudo se encontra, toque, pele, o calor. É a sensação do pense em mim, sabe que vou saber, arrepio é certo. Quando toco você, sua pele dourada ilumina a noite, amanhece prazer, outro dia de sorte. E é forte o que tem aqui, um sussurro me diz pra ir. Quando vem, eu posso sentir um mangue dentro de mim. E é forte o que tem aqui, quando vem, eu posso sentir um sussurro me diz pra ir. Um mangue, sabe que gosta do meu jeito exagerado. Sabe que gosta do...